Ai de mim, Senhor, em dor profunda, cansado estou em gemidos sem fim. Mas ouço a tua voz que me inunda, promessas de paz, Senhor, em ti amei. Eis que tu és meu refúgio, ainda que o mal venha, eu confio. Tua mão me sustenta, me guia em cada lugar. A ti me entrego, Senhor, eu sigo. O que edificaste não será em vão. Mesmo em meio à dor, eu sei, estarei. Tua graça me ergue, é minha canção. Em ti eu espero, meu coração se alegra. Só quero estar em teus braços, em meio às tempestades, tua paz é meu descanso.